Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se aciona e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Venha forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Oi, o rei chegando. Oi, o rei. Tá no ar. Tá começando mais um Central do Forró. Aqui na comunicação, Coronel Juara, nesse mês de outubro, outro bumbum da bexiga, lixa dos cachorros, abra e reguenguela que o véio já tá no ar, o véio tá botando tudo em pra dentro, que tu é assim, né, o véio logo botando tudo pra dentro assim, numa vez, não tem, não tem. Quero agradecer desde já o carinho da sua audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado por sintonizar o Central no Forró, porque a Guimas vem aqui, é só forró, isso é forró, tome forró! Todo final de semana você tem um encontro marcado aqui no meu, no seu, no nosso Central Forró. Aqui com o Coronel Juara, aqui com cabeça de parafuso. Ele tá por ali olhando pra mim, né? Homem bate forró com o povo quer curtir forró, se o povo quer curtir forró, a gente tome forró. Excelente final de semana pra todos, Marmicê. O Jesus chegando pra tocar pra você. Amor não dá. Passando e eu não deixo de te amar. Quanto mais eu sofro, mais eu quero te encontrar. Essa solidão que já não quer sair de mim. Quanto tempo mais eu vou ter que viver assim? Amigos me perguntam se ainda penso em assunto pra não ter que responder. Não quero que eles saibam que ainda choro essa paixão. Quanto mais eu falo, mais me dói o coração. E só pra machucar, eu tinha que achar uma foto que você deixou jogada pelo chão. Ao ver meu coração, de saudade quase parou. Amor, vou te procurar, eu vou confessar que eu te amo. Amor, não dá pra negar, e a solidão a mim matando. Volta logo que eu estou aqui chorando. Ao ver meu coração.

Coronel Ojuara. Se eu seria assim, não te dava um pedaço de mim, nem a lua, nem o mar, não iria te amar. Se eu soubesse que seria assim, a palavra não seria assim, nem ao menos um talvez. Vejo o que você me fez. Congelou meu coração, hoje curto solidão. Não me engano mais com a paixão. Veja em que me transformou, inimiga do amor. A partir de hoje quem quiser me tem, mas amar não amo mais ninguém. Eu vou voar, me libertar. E se você me ver com outro alguém, não vá chorar. Eu vou voar, me libertar. Você brincou com amor, o amor contigo vai brincar. Meu filho, é o som da banda Aveloz. Jogando com a gente aqui no meu, no seu, no nosso Central do Forró, meu filho. Porque você tá no Central do Forró, tá bom demais. E o nome da música é Inimiga do Amor. Inimiga do Amor, meu filho. Você tem um inimigo do amor? Não tem esse negócio não, né? Porque o rei ama pouco, o rei ama pouco demais. Central do Forró e o Coronel Joana botando tudinho pra dentro aí do seu radinho. Pra você que tá sintonizando agora, seja muito bem-vindo, meu filho. É, mas reguinguela. Quer participar com o Rainho? Entra aí no ouvido central, @hotmail.com. Aí você vai ver o Rai de Caba Robo, vai mandar teu som, mandar tua música e não esquece de dizer qual é a rádio e a cidade que você tá ouvindo. Ô, meu filho, não vai esquecer, porque senão vai esquecer também. Então, Acunha, meu filho, Acunha Forró, a banda Bruxeló chegando pra você. Vá, Acunha, vá. Tanto que eu sempre acreditei quando me dizias que o seu amor por mim nunca iria terminar. Música. Eu, o Juara. Pensando em ti, eu já não consigo.

Coronel Ojuara. O som do samba, Coronel. Estou de volta, Comissão de Milagres. Isso é pra tu parar de sentar e subir. Vem, ninguém, e vem pra cima do gordinho. Ei, Coninho. E as novinhas tudo doido pra fazer. Olha, isso é pra tu parar. Show, show, vai, vai. Vai caindo, caindo, caindo, vai. Vai caindo, caindo, hey. Vai caindo, caindo, show, show. Ao mesmo tempo que no chão, agora com novo estilo. Caindo, caindo, caindo, vai caindo. A mesma coisa que no chão, agora. O som do teu paredão, doido. Do velhinho, chega, caindo, caindo, o velhinho tá aqui, nu também. Mas velho faz malhada não, meu velho. Central do Forró, e você não vai esquecendo que você tem um encontro marcado comigo todo final de semana aqui nessa mesma emissora, tá bom? É, não vai esquecer não, que o Coronel Juara nunca vai esquecer de você, minha filha. Cuidado aí, minha filha, cuidado. Senão você se acaba. Vá, meu filho, aumenta esse danado, vá. Essa é a hora mais apertada pro velho, né? É aquela hora que o velho tem que se despedir de todos vós, me fez. Mas não fique triste não, senão o velho também fica, viu? Oi, pessoal, próximo final de semana estarei aqui nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, viu? É, quero agradecer a você de coração pelo carinho da sua audiência, também pelo carinho da sua paciência. O velho vai embora, mas depois o velho volta, o velho volta. Obrigado, pessoal, obrigado de coração mesmo. O velho tá indo. Tchau. Você ouviu Central do Forró, programa transmitido para mais de 300 emissoras em todo o Brasil. Comentário ou participação, envie seu e-mail ouvintecentral@hotmail.com.